Falar que não me ama, mas não pode me ver com alguém. Que sentir ciúmes causa confusão. Decida se vai me amar ou vai viver a sua vida. Quer ser durona, mas eu sei que é recaída. Decida se você vai encarar a nossa despedida. Decida, com seu orgulho vai ficar num beco sem saída. Decida se você vai encarar a nossa despedida. Decida, com seu orgulho vai ficar num beco sem saída. Ciúmes causa confusão. Decida se vai me amar ou vai viver a sua vida. Quer ser durona, mas eu sei que é recaída. Decida se você vai encarar a nossa despedida. Decida, com seu orgulho vai ficar no beco sem saída.